Boa tarde, caros colegas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao espaço Debate à Sexta-feira. Meu nome é Lucas Gomes e esta é a quinta edição do Debate à Sexta-feira 2015. Hoje teremos como tema seguros e seus principais conceitos, que será abordado pelo Sr. Armindo Feliciano, ele que é licenciado em Relações Internacionais e chefe do Departamento de Direção Comercial Empresas, que está em companhia de seus colegas, o Sr. Humberto, que é gestor de clientes, e a Sra. Teresa Carvalho. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, e a todos os colegas, obrigado pela presença e sejam todos bem-vindos. Este é o nosso espaço de debate da sexta-feira, como é usual, e melhor que ninguém para nos expor e partilharmos esse momento do debate, Sr. Armindo, o espaço é todo seu. Tens a bondade. Ok. Muito obrigado pelo convite que foi formulado. Em nome da administração da ENSA, nós agradecemos o convite. Para este primeiro encontro que nós temos, nós trouxemos dois temas principais, que é o seguro e os seus principais conceitos, e vamos falar sobre o seguro-saúde, porque nós sabemos que a DW tem o seguro-saúde completo para os seus trabalhadores. É sempre bom nós sabermos os benefícios e como fazer uso do cartão. Antes disso, vamos falar um bocadinho de seguro, porque aquilo que se diz que desde que o homem vive, sabe que viver é correr riscos, e os quais gostaria de evitar. Mas para sobreviver, ele tem que enfrentar riscos e distribuí-los, ou mesmo transferir. Como é que distribui? Como é que transfere? Fazendo seguro. O problema é que para transferir o risco, alguém teria que correr esses riscos por você. Também que não é fácil, que a empresa seguradora. Bom, de facto, muitos de vós já ouviram falar do que é o seguro. O seguro envolve duas partes. Por um lado, temos o segurado, que é a pessoa que vai à empresa seguradora comprar o seguro, e por outro lado temos a seguradora que assume o risco, ou seja, que vende o risco. Como é que isso funciona? O segurado escolhe o tipo de seguro que quer. Vou dar um exemplo: seguro de uma viatura. Vai à ENSA de preferência dizer: quero comprar um seguro de viatura. Pronto, vamos já no âmbito de seguro obrigatório, que era obrigatório. Minha viatura é um Toyota Prado. A ENSA diz que o Prado anualmente custa o equivalente a 300 dólares, um exemplo. O cliente paga. Que tipo de seguro? De responsabilidade civil obrigatória. Isso tem a ver com terceiros. Se bater, atropelar, etc. O que é que a ENSA faz? Cobra-lhe um valor, naquele período, que é o tal preço do seguro. O tipo de seguro que o indivíduo comprou tem um preço. E qual é a contrapartida? Se eu que comprei o seguro, a minha viatura, aliás, ocasionar algum sinistro, algum dano, atropelar alguém, ou bater num posto, ou causar danos a uma outra viatura, claro que aí vem um valor que tem que ser indemnizado pela companhia seguradora. Então, no fundo, é uma troca. Eu compro, se acontecer o risco, aí se apaga. Muita gente diz que eu estou com a minha viatura um ano, não bato essa ENSA, paguei o prêmio, isso é roubo. Agora, eu pergunto às vezes, se eu bater e morrer, acham bom? Um acidente nunca é bom para ninguém, porque nós fizemos o seguro para se precaver. Se, é aquele se que fica no ar, pago se acontecer, mas que não aconteça. Há quem reza talvez para acontecer, para dizer que tive meu seguro, assim ou não, mas não é correto. É, o seguro também tem características. É aquilo que eu disse, uma delas é bilateral, porque existem duas partes, segurado e seguradora. É formal, porque existem propostas de seguro que devem ser reduzidas por escrito e assinadas por ambas as partes. É de boa fé, porque existe o princípio de honestidade. Honestidade, neste caso, eu posso falar sobre o seguro de saúde. Não sei se lembram-se, quando celebrou-se o contrato de seguro de saúde, aliás, de receber uma proposta, um formulário, onde no verso vinha uma série de questões. Se já foi alguma clínica nos últimos 2 anos, se está fazendo medicação, se tem alguma patologia pré-existente. Aquilo, conscientemente, mesmo que eu estiver, claro, ponho sim, ponho não, não, não, não, não. A nossa intenção é pôr não. Até na pergunta onde vem, já esteve doente nos últimos 2 anos? Não. Quer dizer, então tem seguro para quem? Se não fica doente nos últimos 2 anos, não interessa estar a gastar dinheiro da entidade patronal. Ali tem a ver com o princípio de boa fé. Tudo depende de nós. É positivo, põe. Aquilo é, vai só fazer parte do cadastro, não tem nada. É sinalagmático, porque existem direitos e obrigações. Por um lado, pagar prémios e o outro, receber indemnizações, caso aconteça um sinistro. É, o seguro também, no seguro existem cláusulas. Cláusulas são as condições gerais que regem os contratos de seguro. Cada um dos produtos da nossa companhia ENSA, existem cláusulas que são de adesão, são condições que todo mundo deve aderir. É de execução continuada. O que é isso? O seguro é de anos e seguintes. A forma de pagamento é que pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Quando o seguro vencer, vamos dar um exemplo, o seguro de 1 de janeiro que vence 31 de dezembro. Se o cliente, 30 dias antes, não solicitar anulação, claro que a ENSA renova o contrato. Caso desistir, dizer que não pretendo mais continuar, claro que deve fazer uma carta dizendo que... Quer dizer, isso é de fase continuada ou não. O seguro também tem funções. É, tem função social e econômica. Temos a mutualidade e a solidariedade. Os prejuízos econômicos de uma minoria são suportados por todos. E que é a contribuição de todos que são gerados os recursos para financiar eventuais perdas. O que é que significa esta partinha? Num horizonte de 1000 segurados no seguro de saúde, vou dar o exemplo do seguro de saúde para perceberem melhor. Claro que de janeiro a dezembro nem todos vão ao mesmo tempo às clínicas, nem todos à doença, mas pagam um prêmio. O prêmio pago naquele conjunto é que serve para pagar as despesas dos restantes. Significa dizer que nós no seguro de saúde, angolanamente falando, temos uma quixiquila. É uma quixiquila. Nós não ficamos doentes ao mesmo tempo, mas pagamos o prêmio. Há quem não vai durante o ano à clínica. Há outras pessoas que, pronto, têm que ir mesmo à clínica. O dinheiro de muitos nesse horizonte é que serve para criar esse bolo. Também tem o bem-estar e tranquilidade. Quer dizer, a tranquilidade psicológica resulta do facto de que saber que em caso sinistro haverá uma garantia do bem. Eu que faço seguro da minha casa, claro, seguro de incêndio, multirrisco ou qualquer um, sei que acontecendo algum evento, algum sinistro, um incêndio, não perco, não vou perder, porque a empresa seguradora vai me repor praticamente a verba para eu poder repor o bem que tinha. É, também a satisfação das necessidades sociais. Assegura a limitação dos riscos que poderão afetar o seu patrimônio, claro. Se tiver aqui um incêndio, isso tudo estiver assegurado, a parte onde for, que for afetada pelo incêndio, a companhia seguradora repõe. Deixa eu ver. Também é um fator de investimento. Sabe, os investidores sabem que em caso de sinistro, os recursos alocados nunca serão perdidos. Vou dar exemplo, é a Shoprite que queimou ali. É a Shoprite. Uma Shoprite daquelas, que é um grande investimento que se leva ali. É, se por acaso, não é o caso, não sei, não está assegurado, não foi assegurado na ESA. Muitos dizem felizmente, mas eu digo infeliz. Talvez tenha sido feito noutra companhia. Mas geralmente as pessoas que investem milhões num empreendimento nunca gostam de receber um indivíduo que vai falar de seguro de incêndio, é passisto, isto, não gostam. Mas eu, se gasto 1 milhão num investimento, posso gastar pelo menos $5,000 para garantir anualmente o investimento que eu fiz. Senão acontece aquilo. Quem faz o seguro, quem faz um grande investimento, tem os seguros apropriados para cada um dos investimentos, sabe que está bem, não tem risco nenhum. Também, o seguro dispensa reserva, a constituição de reservas financeiras para fazer face a eventuais sinistros. Eu não preciso de andar com uma reserva sempre para que, se adoecer, tiver que procurar serviços médicos, ter ido naquele dinheiro guardado para esse efeito. Não preciso separar dinheiro para pagar acidentes de viatura, dinheiro em caso de doença do meu filho, não sei qual. Não preciso, porque desde que a gente faz o seguro, paga o prêmio, durante aquele período está à vontade. Também, eu garanto segurança social, quer dizer que o seguro, no fundo, complementa a responsabilidade do Estado e das empresas, porque as empresas têm certas responsabilidades, mas tendo seguro também é um complemento. Pode voltar ainda? Bom, a abordagem que nós fizemos atrás é sobre as questões técnicas diretamente do seguro. Agora, não sei se alguém tem alguma pergunta sobre os primeiros temas que nós cá falamos. As perguntas serão feitas depois. Depois, está bem. Pode avançar. O tema que mais gostaríamos mesmo de apresentar aqui, tendo em conta o uso do cartão de saúde, é este. Quais são as coberturas de seguro de saúde? Seguro de saúde cobre doença natural e acidente. O que é doença natural de seguro de saúde? Nós consideramos doença natural uma alteração involuntária do estado de saúde e não causada por acidente, que se revela por sinais ou sintomas e seja reconhecida como tal por um médico. Se estiver a me sentir uma dor de cabeça, eu vou ao médico e o médico faz o diagnóstico. Manda fazer análise, saber, é um paludismo. Isto é que é doença natural. Estar a sentir-se mal e ir ao médico, o médico diagnosticar o que nós temos. Acidente é um acontecimento fortuito, súbito e anormal devido a causas exteriores, está à vontade da pessoa segura e que nesta origina lesões corporais. Acidente é cair, é ter alguma situação anormal que não seja considerada doença. Quer dizer, acidente e doença são coisas totalmente diferentes. E eu mesmo, por causa dessa questão do acidente e doença natural, e sabendo que a DW também tem seguro de acidentes de trabalho, eu vou fazer uma abordagem depois rapidinha para podermos diferenciar este seguro e o seguro de acidentes de trabalho. É bom mesmo, não está ali no tema, mas nós, quando cá vínhamos, entendemos que tinha que se fazer essa abordagem. Faz favor. O seguro de saúde tem 3 modalidades, 3 pacotes. Um que é o essencial, tem 3 planos. Essencial, normal e completo. Avance. A primeira, que é essencial, eu devo dizer que não se vende, mas é bom nós termos, como os outros, como a Multishows e outros que têm, pacote 1, Roca 1, Roca. Temos que ter vários pacotes, tendo em conta as possibilidades de cada um. Esse essencial, o que é que garante apenas? Hospitalização, cirurgia, serviços afins, tratamento de fisioterapia até 45 dias após alta hospitalar, unidade de emergência e tratamento de emergência, centro médico, quimioterapia cancerígena e tratamento de diálise. Isso só garante, caso a pessoa tenha alguma situação grave, um acidente. Nunca é, vamos avançar no segundo, porque um complementa o outro, nunca como consulta externa. Eu estar a me sentir mal e ir ao médico para tirar um diagnóstico, isso não. É, em casos urgentes, só em casos urgentes é que tem, é essencial. A segunda, que é a normal, garante todas que têm na essencial, mais hospitalização, cirurgia e serviços de afins. Também, não, avança, não. avança. Garante todas as despesas, atrás. Yeah. Okay. Garante as despesas mencionadas na essencial, mais consultas externas, conforme vamos constatar, não estava na essencial. Também, na essencial, não tem consultas de medicina geral e de especialidade. Inclusive, também não tem serviço de diagnóstico e medicamentos prescritos. A normal tem isto, mais do que nós falamos na anterior. Se avançar, vai ver que a completa tem, que é o vosso caso, tem a cobertura essencial, a normal, mais transplantes de órgãos, excluindo o custo de aquisição, quer dizer que em caso haja necessidade de um transplante, a ENSA só paga o custo do transplante, mas nunca vai comprar o órgão para a pessoa. Também temos os tratamentos pré-natais, de parto e pós-parto, em que a pessoa segura custeia 20% do valor do parto, que vai até 10 mil, né? Geralmente o valor do parto não é do todo, é até 10 mil. A pessoa custeia 10% deste valor na altura do parto, só do parto. E também temos tratamentos dentários acidentais. Se tiver a comer alguma coisa, partir um dente, se cair, mas nunca um tratamento, como é que nós chamamos? De rotina, não. De rotina não tem cobertura. Também podemos dizer que em qualquer uma dessas modalidades poderão ter acesso a mais de 40 prestadores, tanto clínicas, tanto serviços clínicos como farmácias, tanto aqui como no estrangeiro. Eu aqui até abriria um parênteses para dizer que nós temos uma clínica, é o Xacate, ali na fronteira de Angola com a Namíbia, em que nós temos uma prestação de serviços, acho, superior até clínica Girassol, que dizem que é melhor. E o que é necessário? É só levar o passaporte, não é preciso pedir autorização nenhuma a essa, né? É como se tivesse a sair daqui para uma clínica no Ambo, uma clínica em Cabinda, só basta ter o passaporte em dia para poder atravessar a fronteira e ir à clínica. E tem um atendimento especial, e digo que uma boa parte do pessoal da parte sul prefere ir para lá, fazem o tratamento todo lá. Não é preciso ir para a Namíbia, lá em Vinduca, não, porque os serviços aí são mesmo de qualidade. Não tem evacuação, repatriamento, mas é sempre bom também explicar, porque amanhã poderão aderir, ou qualquer um de vós tiver algum familiar que pretender fazer essa cobertura, é sempre bom nós levarmos a mensagem. Essa cobertura é uma cobertura adicional àquelas que eu frisei. Ela é de evacuação e repatriamento dos restos mortais. O que é que significa? Se cai Angola, eu solicitar os serviços de uma clínica, de um hospital, e verificar que lá os médicos verificarem que aqui esgotou-se a possibilidade de tratamento dessa pessoa, mediante o relatório médico, manda-se vir um avião ambulância da África do Sul, aciona-se a SOS, que é um parceiro nosso internacional, que está em qualquer parte do mundo, trabalha 24 sobre 24 horas, é só nos acionarmos, eles enviam cá um avião ambulância, totalmente equipado, já com médicos especialistas, com a patologia do relatório enviado, e evacuam esta pessoa para, nós preferimos que seja a África do Sul, porque é o país mais próximo. Para quem está hoje, está grave, não vai aos Estados Unidos, mora no caminho. Aquilo é um jato, daqui para a África do Sul faz por aí duas horas e meia. O que é que a ENSA paga nesse tipo de cobertura adicional? paga as despesas adicionais de viagem e acomodação da pessoa segura, tem acompanhamento médico e a pessoa, como eu, a pessoa que vai gravemente, claro, tem que ir um familiar, vai alguém indicado pelas famílias, também essa pessoa fica sob a responsabilidade da companhia segura, tanto para ir e de regresso. Eu já que falei da evacuação e fiz menção do atendimento fora, convém voltarmos ainda àquele slide, o anterior. Mais, volta. Mais. Na cobertura completa, ou em qualquer uma das... Na cobertura completa, os senhores podem fazer o seguinte. Se pretenderem fazer alguma consulta no exterior, porque não tem evacuação, né? Evacuação só em caso de se esgotar aqui a possibilidade de tratamento e a pessoa está internada, vem o avião. Mas se eu quiser solicitar segunda opinião, vou à clínica Sagrada Esperança, as coisas não dão certo, vou para ali, posso ir à ENSA e a ENSA ajuda a marcar uma consulta no país, que achar que tem mais possibilidades, porque os gastos aí serão seus, tanto de transporte e acomodação. A ENSA só terá à disposição, colocará à disposição $20,000, não é? 20 mil para o tratamento que a pessoa for fazer. O que é que a pessoa pode... Quais são os mecanismos? Ir à ENSA e dizer que eu pretendo solicitar uma segunda opinião. Que país? África do Sul. Patologia é esta. Nós ajudamos a marcar a consulta, não é? Ajudamos a marcar a consulta na África do Sul, indicamos mais ou menos qual é a clínica, a pessoa pode dizer em que cidade tem possibilidades de alojamento, se for Joanesburgo, vamos ver a clínica Y, médico Y, dia tal, e entramos em sintonia com a pessoa, ajudamos a marcar essa consulta. A pessoa vai, simplesmente paga o bilhete de passagem e a estadia lá. Agora, e lá o tratamento médico tem que chegar só aos $20,000. Pessoa não foi evacuada. É uma pessoa que está saudável, aparentemente, que pode ir com seus próprios pés. Avançou. Agora, nós também temos a elegibilidade. O que é isso? Em termos de elegibilidade, a ENSA aceita pela primeira vez pessoas que não têm idade superior a 65 anos. Pela primeira vez. Mas quem depois entra com 63, 64, e foi fazendo anos, claro, mantém-se até morrer. Não dissemos que chegou o prazo, agora vai morrer, não tem mais direito à saúde. Não. É se vir pela primeira vez com idade superior a essa que nós já não aceitamos. E também, nós aceitamos dependentes, que nós consideramos dependentes, que é o cônjuge, filhos adotados ou enteados menores de 18 anos ou até 24 anos, caso na altura da efetivação do seguro dessa pessoa que tem, está na margem dos 18 aos 24 anos, nos apresentem um comprovativo que está a frequentar o ensino superior. Porque depois de 24 anos para cima, já não, a ENSA já não aceita como dependente, que já está na idade adulta que pode trabalhar e sustentar-se. Depois, nós também temos tido às vezes problemas com certos clientes que colocam os pais como dependentes. Um pai nunca é dependente do filho. Epa, juridicamente não. Pode viver o pai, o filho estar a ajudar o pai naquela idade, mas o pai nunca é dependente, ele é o pai. Você é que é dependente dele em termos jurídicos. Por isso é que nós temos aqui limites. Dependente. Uma coisa é ser dependente, a outra é dar possibilidade da pessoa fazer seguro. São duas coisas diferentes. Se quiserem que o pai faça seguro, ele pode fazer seguro. Mas à parte, não como dependente. E a idade mínima para celebrar o contrato são 3 meses de idade. Quer dizer que o bebê, depois de ter 3 meses, pode fazer o seguro. Ali tem um período de carência de 1 mês e vai para cima. Não pode ter de usufruir do seguro para sempre. A entrada em vigor das garantias. Quem entra hoje só depois de 30 dias é que tem direito a usufruir do seguro. Isso em caso de doença. Mas eu, se fizer o seguro hoje e acontecer algum acidente, claro que a ENSA se responsabiliza. Só em caso de doença é que temos um período de carência, que é o período que a pessoa não usufrui do seguro. Em relação aos benefícios de maternidade, que é que tem dado muita polêmica para as senhoras, é que só depois de 300 dias, quer dizer, 10 meses depois de entrar no seguro pela primeira vez, é que a ENSA aciona esse benefício, que é o benefício de maternidade. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque evita-se a pré-existência. Quer dizer, a pessoa já está em estado de mãe, entra em estado de mãe de seguro e beneficia-se de uma coisa que não devia quando entrou. Eu mesmo devo fazer um seguro de uma viatura já acidentada e dizer a ENSA para me pagar. Faço o seguro de uma viatura acidentada hoje, depois de 15 dias vou dizer que tive acidente. E a ENSA tem que pagar. Isto não é a essência do seguro. Essa é só uma forma técnica de se precaver situações, porque isto foi feito com base ao estudo que se fez no nosso mercado. Mesmo assim, ainda as coisas devem ser vistas. Em relação às operações eletivas, são 180 dias. Significa dizer que eu, se entrar pela primeira vez no seguro de saúde, só depois de 180 dias é que faço uma cirurgia, tenho direito a uma cirurgia. É, no fundo, em termos de seguro de saúde, é tudo quanto tínhamos aqui a expor. Não sei se, para não haver aquela confusão que eu disse sobre o seguro de saúde e o seguro de acidentes de trabalho, se permitirem, se o vosso tempo permitir, eu queria fazer também uma abordagem rápida sobre seguro de acidentes de trabalho. Não sei se, se ainda vamos a tempo. Pode avançar. É, isso é relativamente ao seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Pode avançar. Existe um decreto que eu gostaria que tomasse em conta, que é o decreto 5305, de 15 de agosto, em que determinava a obrigatoriedade de seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Isso obrigou com que as entidades empregadoras transferissem as suas responsabilidades às companhias seguradoras, porque muitas delas, o trabalhador tivesse algum acidente no local de trabalho, não assumiam as responsabilidades. Até o trabalhador ficava em casa e não suportavam os gastos, nem pagavam salários, etc, etc. Esse decreto é que fez com que a maior parte das empresas fossem obrigadas a comprar o seguro de acidente de trabalho. Faça só como isso é rápido. O que é acidente de trabalho de facto? É um acontecimento súbito que ocorre na atividade, dentro da atividade laboral. A partir da altura que está aqui, se por acaso tiver algum acidente laboral, fica enquadrado no acidente, tem que ser participado no âmbito do acidente de trabalho. Por que é que tem que ser participado no acidente de trabalho e não saúde? Porque o acidente de trabalho tem uma cobertura que nós pagamos pensões. A ENSA paga pensão, porque o trabalhador tem acidente aqui no trabalho, fica em casa durante um tempo, enquanto está a receber o tratamento ambulatório. É justo que a companhia lhe pague o salário? Não é justo. Por isso é que muitos fogem. Muitas companhias que não têm, muitas empresas que não têm seguro de acidente de trabalho, não pagam. Essa responsabilidade é transferida para a companhia seguradora. Paga o tratamento da pessoa, assim como os salários, até o médico dizer que ele está apto a regressar. Se formos participar no âmbito do acidente de trabalho, se pura e simplesmente dá um tratamento ambulatório, a pessoa e acabou. Não querem saber dos salários e etc, etc. Por isso é que é sempre bom, sempre que acontecer alguma situação com os trabalhadores aqui, saberem diferenciar o que é acidente de trabalho e o que não é doença. Porque acidente de trabalho pode dar incapacidade parcial, total, pode dar morte do trabalhador, os filhos não vão receber pensão, recebem pensão sim, por parte da ENSA, os menores que foram descritos ali, a esposa, o seguro de saúde não. Morreu, foi para o hospital, morreu, acabou. Vai para a vida. Avançou. E o que é esse acidente de trabalho? O que é que cobre? É tudo que ocorrer durante o trajeto normal de ida e volta, de casa, por serviço, quer seja em qualquer um dos meios de transporte utilizados, a partir da altura que eu saio de casa, posso morar em Luanda Sul, trabalhar no Canaensa, eu tenho que sair cedo. A partir das 4:30 que eu tenho que sair para chegar cedo no meu trabalho, está a contar. Tudo que me ocorrer ali no meio do caminho, considera-se acidente de trabalho. Agora, isto vice-versa. Saio daqui, soubemos que tem engarrafamento, nem sempre o indivíduo 19 horas está em casa. Vamos supor até 20, 21 horas tendo em conta engarrafamento. Mas isso não se põe àquelas pessoas que, em vez de saírem daqui, hoje sexta-feira, moram no Golfo, o acidente, 20 horas acontece na ilha de Luanda, também não toca, não cobre. Também cobre durante o intervalo para o descanso no local de trabalho. Durante o descanso está a trabalhar, só para trabalhar quando estiver na sua casa. Isto é, enquanto não estiver em minha casa, em horas normais, não madrugada, isto é considerado coberto. Também, durante a realização de provas sociais, todas as atividades que a entidade patronal realizar, é considerado, tudo que acontecer é considerado acidente de trabalho, porque a atividade é em prol do nome da empresa. Tudo que é nome da empresa é considerado acidente de trabalho. Faz favor. Também existem doenças profissionais. Claro que há pessoas que manuseiam máquinas. Nós aqui temos eletricistas, temos pessoas que, pronto, utilizam meios cortantes, por exemplo. Há pessoas que, de tanto usarem o computador, né? Desde que o problema da visão, das vistas, resultem do computador e provado, claro que é uma doença profissional. Tudo isto que deriva da atividade profissional é considerado doença profissional. E a entidade patronal, nós essa temos que pagar ou qualquer uma companhia seguradora. É, também, em harmonia com a lei, existe modalidade de prêmio fixo e prêmio variável. O que é que tem? É o variável, não é? Paga o mensal. Sim, é mensal. Ah, o prêmio fixo é aqueles casos em que nós temos uma lista de trabalhadores fixa, que soubemos que durante o ano não entra nem... Bom, pode sair um ou outro, mas é uma lista fixa em que os montantes salariais já se sabe que são aqueles. Aquele que nós consideramos que seguro a prêmio fixo. Variável. São aqueles prêmios mensais em que a folha, nós emitimos o prêmio com base às folhas mensais. E depois, os trabalhadores nem sempre são os mesmos todos os meses. Vamos dar o exemplo das empresas construtoras. As empresas construtoras, claro, que trabalham por contrato. Há indivíduos que estão no primeiro mês para fazer um tipo de atividade, no segundo já não estão. Então, esse ali o prêmio é variável, porque o prêmio durante o ano não é o mesmo. Avance. O seguro completo. Tem seguro completo e seguro de pensões. Geralmente é mais seguro completo que se compra, porque cobre tudo. Tanto assistência médica, medicamentos, despesa de hospitalização, funeral, conflito que quer ver, prótese, indenização e constituição de reservas matemáticas. O seguro de pensões. Só paga pensões. Só são as pensões. Ficam excluídas todas as outras despesas que lá acima tem. Por isso digo que, geralmente, o completo tem as duas. Eu que mais... É, também é completo. Já tinha que ser eu mais completo, que paga assistência. Porque se eu tiver só seguro de pensões, o trabalhador nunca terá assistência médica. Se tiver um acidente de trabalho, claro que é responsabilidade da entidade patronal e não se faz nada. E a diferença de prêmio é ínfima. Então, é sempre bom ter o seguro completo. Bom, também aqui que se diz, no fundo, vou pegar mesmo já a última parte, porque isso só, que a maior riqueza da empresa é o capital humano, e o capital humano deve ser protegido. Protege-se porque é o nosso investimento. A DW se fez seguro de saúde os trabalhadores têm seguro de acidente de trabalho, embora é obrigatório por lei, está a proteger o seu capital humano, que é o, é o seu investimento. Porque imaginemos, com seguro de saúde, o trabalhador psicologicamente está bem, porque sabe que se eu ficar doente, não terei de estar ali a pensar como é que é de adquirir uma verba para pagar o seguro. O trabalhador está aqui, está com uma mente sã. É tudo. Vamos esperar agora que se faça algumas perguntas relativamente ao tempo. Obrigado. Desculpe, senhor. Cheguei. Eu não sabia que a hora foi antecipada, mas só cheguei agora, mas também cheguei do aeroporto. Assunto que é uma grande preocupação para a DW em nosso trabalho profissional é relacionado com a habitação e também os processos dos empréstimos bancários para investimento na habitação. E eu não sei se o senhor já falou sobre isso, mas foi a nosso desejo também de ver realmente quais são os pacotes de seguros que a ENSA pode oferecer para segurar habitações contra incêndios ou inundações ou outras coisas. Mas também entendemos que quando os bancos ofereceram empréstimos para compra de habitação, normalmente insistiram sobre que a casa está assegurada. E o senhor pode falar um pouquinho sobre este aspecto, porque isto está diretamente ligado com o nosso trabalho profissional. Geralmente, quando se faz seguro, quando se solicita crédito, está falando de crédito de habitação. Sim. O seguro de crédito de habitação, o que se exige é que se faça seguro de multirisco ou de incêndio, multirisco, porque o que é que o banco quer? Eu peço X para adquirir uma casa. Se esta casa queimar, se acontecer alguma, exatamente, cair um avião por cima dela, ou se o bem que foi hipotecado acontecer algum evento, o banco não perde. Existe um capital, está a casa custa X. Sobre esse X, faz-se um cálculo do prémio, que geralmente a pessoa que adquire paga a companhia seguradora para a seguradora cobrir aquele risco. Acontecendo algum evento nesta casa, que é o seguro de incêndio, temos que fazer o seguro de incêndio multirisco só. A única coisa que o banco exige é isso. Ok, mas em termos de proteção do morador que tem uma casa, há um requisito de ter um título para terreno ou alguma coisa, ou qualquer pessoa que está em posse de uma casa ou um apartamento pode fazer arranjar seguro. Um contrato? Pode fazer um seguro, sim. Qualquer pessoa que tiver a sua casa, no momento que tiver o título que disse, pode muito bem fazer o seguro. Porque o seguro serve para quê? Para precaver que a pessoa perca esse bem. Uhum. Se acontecer algum evento, pode-se repor o bem, é só esta a essência. E este tipo de seguros está a cobrir o valor da estrutura da casa e também os bens? Os bens, tanto o valor do imóvel yeah. e o valor do recheio, okay. cobre as duas coisas. Será possível para o senhor, parece que canalizar, para o senhor nós Lucas, podemos, a sua informação sobre... Podemos. Seguro de incêndio, podemos sim canalizar isso, sem problemas. E qualquer informação que você tem sobre os requisitos dos bancos em termos de seguros para casas que já receberam crédito habitacional, isto também é pode importante. Ser. Nós porque, podemos yeah, passar yeah. essa informação. Agradecemos. Porque eu devo dizer que, no meu caso pessoal, no crédito que tenho, no crédito de habitação, a exigência que foi feita é, além do seguro do incêndio, né, que muitas vezes tinha que se fazer, fiz seguro de vida. É o seguro de vida porque eu fiz o seguro de vida, exigiram-me o seguro de vida, que em caso, se eu falecer antes de terminar o prazo de pagamento, claro que a companhia seguradora... Os bancos insistiram sobre este... Sim, okay, por o nosso pacote foi existido. Os dois tipos dos seguros, sim, foi existido. De casa e também o seguro de vida. Sim. Porque para o crédito, o que é que eu tinha para hipotecar, pagar como garantia? É a minha vida. Claro. Não tinha outra coisa para garantir. Sim, sim. Se eu estiver vivo, se forem 10 anos, que eu tiver de pagar a casa em 10 anos, claro que eu tenho seguro. A casa vale 200 mil, por exemplo, eu tenho seguro. Meu seguro tem que estar neste valor, do que valor, é o valor da casa. Eu tenho que pagar o prêmio anualmente durante aquele período. Acontecendo alguma fatalidade, claro que conforme os anos vão passando, o valor que eu tenho que pagar também diminui. Claro. Tá com o capital, claro, sim, que eu vou amortizando. Sim. Acontecendo alguma situação, o valor remanescente que sobrou é que é pago à companhia, ao banco que me deu o crédito. Okay. É assim. Quem faz a estimativa do valor de casa? O próprio ENSA tem uma equipe que faz este tipo de avaliação do imóvel? Temos, sim. Yeah. Temos. So vocês, sim, têm, sim, técnicos que, sim, que sim, podem valorizar? Temos peritos próprios que fazem. Sim, sim. E, mas digo que, geralmente, os seguros de incêndio multirisco são mais feitos nas centralidades, são coisas novas. E empresas que, pronto, que as companhias geralmente veem o risco. Epá, aqui se cai alguma coisa, a gente vai perder muita quincalia. Então, manda um perito vir aqui. Porque eu geralmente, o perito tem que trabalhar com os funcionários daqui. Se dizerem que esse balaio custa 300 dólares, claro, eu que não percebo nada disso, vou dizer, não, o que é isso? Não, isso aqui deve custar aí 5 dólares, ok. Mas não, tem que ter também a ajuda de alguém aqui a dizer o que é isto, de facto, qual é a importância disto, de que ano é, até pode ser mais velho do perito, de onde saiu, etc. Quer dizer que nós também, em certos casos, temos ajuda do próprio dono do produto. Sr. Tiago, será útil em supremos... Parece que falar com o senhor para aprofundar este assunto em nosso estudo habitacional, este aspecto do seguros para imóveis é bastante importante. Hein? Não há problema, nós estamos aqui disponíveis. Também contactar a sua equipe técnica que está a fazer as valorizações das casas, porque isto é... é importante para... Estamos a trabalhar com o Ministério do Urbanismo sobre os estudos de habitação e esta informação é bastante importante. Sim, temos. Nós temos técnicos próprios para trabalhar nesse aspecto. Nos podem contar connosco que estaremos disponíveis para tudo o quanto precisarem. Desculpa, senhora Grindo, em relação a seguros de habitação, ouvi-se falar sobre o seguro de multirisco. Esta é a direcionada para o seguro de habitação, multirisco de habitação. Multirisco de habitação, e para instituições, pode-se fazer o risco de incêndio. Incêndio e afins, que também várias, certas coberturas que tem no multirisco. Habitação onde eu habito. Isso é o risco de incêndio e afins, pode ser para as instalações. E será que o seguro de saúde cobre também as necessidades do seguro e cobre os riscos de trabalho? Por exemplo, falou sobre riscos de acidentes profissionais ou não, doenças profissionais. São duas coisas. São duas coisas. Falei, por isso é que eu falei de seguro de saúde, uhum, e logo a seguir abordei o que é acidentes de trabalho. Sim, sim. O saúde e acidentes de trabalho são coisas totalmente diferentes. Se você for atendido ao abrigo de seguro de saúde por um caso de acidentes de trabalho, claro que não podem deixar a pessoa morrer, isto é assim, não. Atendem, contudo, a companhia seguradora depois deve transferir este caso para o âmbito de acidentes de trabalho. Porque acidentes de trabalho tem pensão, tem... Sim, sim. E o acidente, o seguro de saúde em si, não. E quanto à relação às doenças profissionais? Não tá, se... Também está tudo no acidente de trabalho. Tudo, acidente de trabalho. Tudo que é acidente, tirando acidente na rua, assim fora da hora normal, que posso usar o cartão de saúde, não estou a trabalhar, mas de resto, se tiver não, em horas normais, tem que ser o mesmo objetivo que o só para termos mais melhor gestão de tempo, temos mais 30 minutos para intervenções, para quem quiser fazer perguntas e questões, temos mais 30 minutos para saber. Ok, obrigado. Penso que foi uma prevenção muito bem esclarecedora e agradecemos desde já também por ter acedido ao convite, né, da DW para partilhar esse tipo de informação. Eu tenho alguns pequenos comentários e uma pequena pergunta. A pergunta logo de primeira são os valores, que eu não consegui perceber em termos das diferentes modalidades de seguro, qual é o valor aproximado que se paga para o seguro, por um lado, e por outro lado, se tivessem que fazer uma análise de comparação entre as diferentes modalidades de seguro que as pessoas aderem, por exemplo, aquela questão do completo, do normal, onde é que há mais tendência de compra? Exatamente, ok? O seguro, de facto, é uma garantia para qualquer pessoa dos riscos e também da preservação do seu património e da sua pessoa. Mas, às vezes, eu fico um bocado com alguma pulga na orelha devido ao tipo de contratos que são feitos, porque contratos de adesão não nos dão muita possibilidade de negociação. As cláusulas estão lá bem previamente escritas pela empresa. Eu não tenho muito, até me parece que tem mais deveres do que direitos, portanto, porque eu não tenho qualquer possibilidade de dizer que não, essa cláusula não concordo. Portanto, há esse risco às vezes dos contratos de adesão e que às vezes, bom, é uma chamada de atenção mesmo para nós, e ter muito cuidado. Não estou a dizer que a ENSA coloca aí cláusulas que não são próprias, porque a própria lei também penaliza em relação a essa questão. Mas eu, às vezes, esse tipo de contrato fico assim com alguma pulga na orelha e com alguma cautela também. Mas esse é um pequeno comentário apenas. Eu queria... Há uma relação aqui entre ENSA, clínicas e farmácias, que acho que me faz muita confusão, porque eu não percebo, eu sei que se calhar os senhores da ENSA não têm qualquer responsabilidade em relação ao serviço que é prestado pelas clínicas, mas têm? Ok, melhor ainda, se assim for é mais grave o que eu vou falar então, porque eu não percebo como é que eu vou à clínica, eu vou para ser atendido na emergência e não me atendem enquanto não confirmarem número, eu não assinar uma série de coisas, quer dizer, eu vou morrer sem a ENSA me confirmar, e às vezes eu não tenho saldo, agora já tem telefone lá, podes usar, mas a vida da pessoa está acima desses procedimentos. Eu não percebo, tem que se identificar uma forma mais facilitada para não colocar o cidadão numa situação daquela. É muito constrangedor. Eu já passei por situações dessa natureza e foi muito triste. Foi muito triste que depois a pessoa entra em conflito com as pessoas lá da clínica, sem falar de que muitas vezes os medicamentos não existem, principalmente aqueles que mais precisamos. Eu não sei qual é o comentário que vocês têm em relação a isso. Bom, eu acho que chega por enquanto. Prazo para não, para dar prioridade aos outros. Eu começaria pelo último caso. Nós temos uma parceria, até queria dizer no fim, com um prestador que é Advance Care. Vocês já viram que tem um cartão novo, pronto, com validade de 2 anos. Validade de 2 anos, entre aspas. O que é que acontece? Essa prestadora de serviço está a tomar conta das questões de sinistro, quer dizer, das clínicas e prestadores que são farmácia, para evitar situações do gênero. Porque essa coisa de medicamentos, não vamos dizer que eles escolhem que o senhor Armindo é da ENSA, não. Nós também usufruímos o nosso produto e passamos mal também da forma que os nossos clientes consumimos o mesmo produto. Advancecare, que é esse nosso parceiro, está a trabalhar nesse aspecto. Se antes nós preenchíamos a participação de sinistro, tinha que se assinar, agora não. Vamos em qualquer balcão dos nossos prestadores clínicos, apresentamos a nossa identificação e o cartão. Eles vão no sistema, têm que verificar o plano, se a patologia está... quer dizer, aquilo, a ENSA tinha um seguro que eu chamo mesmo janela aberta. Até aquilo que nós chamávamos de pré-existências pagava-se. E o nosso produto estava pronto, um pouco para terminar, porque o índice de estabilidade era muito grande. Se não houver esse controle, nós angolanos, nós soubemos que nós somos muito inteligentes. Estava a acontecer situações... Não, somos. Há uma senhora, vou contar, mas não vou dizer a empresa, que a irmã estava gravemente doente, foi a uma clínica, não vou dizer o nome também, e ela aparece no balcão, preenche a participação e por trás a irmã entra na sala e morre. A irmã faleceu em nome dela. Ela e os médicos não queriam saber, passaram certidão de óbito. É um morto-vivo. Quer dizer, ela até agora não sei como é que está nos tribunais, se conseguiu, mas isso é um caso grave. Porque em vez de eu entrar, entra o João, meu sobrinho, quer dizer, o cartão, se você ver o relatório médico, ó, essa bebê tem patologia de adulto. Quer dizer, são situações que obrigaram que nós tivéssemos de trabalhar dessa forma, confirmar de facto se a pessoa, se o plano que comprou vai de encontro com a patologia apresentada na altura. Demora um bocadinho, mas também não acredito, se for uma pessoa doente, grave, com cartão em dia, deixam-lhe aí, não. Dão os primeiros socorros e se está doente vai acompanhar de alguém, essa pessoa que fica no balcão a fazer todos os trâmites. Porque o objetivo é mesmo este, é só desburocratizar, trabalharmos só com o cartão e a sua documentação, não precisa preencher nada. Agora, há patologias que têm que se pedir pré-autorização, que são patologias de especialidade, claro. Tem que se pedir autorização, se por acaso essa cobertura está dentro ou não. Nós temos que ver que nem tudo que está a ser feito está perfeito, mas tinha que ser assim. Desculpa. Não, deixa. Só para reforçar o ponto aí. Desculpe, senhor. Senhor João. Uhum. Cada cobertura tem um limite de capital com relação à assistência médica e medicamentosa. Né? Cobertura essencial e anormal, o limite de capital é de $500,000 ano, não é? E a cobertura completa, que é o caso da DW, é de $1,000,000 ano. Falou dos contratos de adesão, é verdade. Precisamos ter muita cautela. Mas o fato é que eles existem, não é? O fato é que eles existem e que, bom, as normas estão aí pré-definidas. O segurado olha para as normas, lê, analisa e é livre de decidir, não é? Se aceita ou não aceita. Mas o fato é que os contratos existem. Além do mais, mesmo a nível internacional, o seguro é um contrato de adesão. No entanto, existem o que chamamos de cláusulas especiais. Situações há em que a entidade empregadora negocia, não é? Mesmo dentro ou no âmbito dos contratos de adesão, negocia com a entidade seguradora no sentido de se criarem cláusulas especiais. Por aí, né? Qual é a flexibilidade que existe da parte da ESA em caso de uma empresa, que no caso a DW, né, não ter ainda o valor depois de ter terminado o prazo, ter que os seus segurados continuem a usufruir? Qual é a flexibilidade que existe? Porque de repente o cartão acabou, chego na clínica, incomodado, não me pode atender porque a sua empresa não pagou, tem que voltar sim. Às vezes a pessoa não levou dinheiro. E já não aconteceu. Você... essa questão está calculada. Eu paguei. Bom, posso falar? Posso? O segurado só precisa de formalizar o pedido. Como a DW fez? A DW enviou uma carta há alguns dias, não é? Uma carta de compromisso do pagamento. A carta chegou anteontem, não é? Ontem foi despachada, de manhã, e a fatura da DW foi regularizada. Mesmo antes de efetuar o pagamento. Ok? Dizem que o cliente se pronuncie, né? Formaliza os porquês do fato. A DW tem uma conta corrente, nós baixamos a fatura em conta corrente e os segurados. Após a regularização da fatura, os segurados, por exemplo, se forem hoje, já têm acesso, os cartões já estão ativos. Não, em relação ao preço, o preço do seguro, pode explicar também. Isso tem a ver com... Eu falei até do limite do capital. Não, falou do preço do pagamento. Quanto é que se paga? É uma coisa, é o capital. Falou do capital ou quis saber o pagamento? Pagamento tem o prêmio é cobrado com base nos intervalos de idade. Sim. De 0 a 20, um valor, 20, sim. 25, sim. Um valor, sim. A 30, sucessivamente o prêmio. Quanto mais velho nos tornar, mais caro pagamos. De 0 a 20, dali por ano, é $900, sem evacuação. Eu tenho muitas perguntas, vou fazer duas, três. Primeiro, não sei antes agradecer a disponibilidade. Eu sou Nelson Paulo, trabalho para a ADSA. Em relação aos preços, sobretudo explorar a condição de ser especialista de relações internacionais. Acha que os nossos preços são especulativos? Os preços dos nossos prêmios? Porque eu vou para o Brasil, por exemplo, na rua e encontro um seguro de saúde a R$5. Mas aqui é impensável, né? Pagar isso. Eu vou responder já agora, dizendo que não, porque o nosso seguro é completo. No Brasil, os seguros são feitos detalhados. Nunca vai encontrar no pacote, sim, que nós temos ali, conforme está descrito. Nós temos pacotes, lá não tem pacotes. Tem também. Se eu quiser. Não, mas pacotes pequenininhos que no fundo. Sim, sim. De forma proporcional à capacidade de pagamento. Agora, sim. Se perguntar se o valor, o preço da prestação de serviço, dos nossos prestadores de serviço aqui, duplicam qualquer um de fora, digo que sim. Não considera que os nossos preços de seguro é especulativo? Não. Em termos de seguro de outros produtos, e eu digo que você não encontra em nenhuma parte do mundo, pode ir buscar onde quiser, ou ler o que quiser, um pacote tão completo em seguro de saúde neste preço que nós temos. Isso lhe digo mesmo de boca. Exato. Como empresa pública, falou-te aqui da figura da libertação de recursos. Não é? Primeiro, quero parabenizá-los, fazem parte das poucas que são homologadas, são gestores responsáveis. Não é? Mas acredita que a responsabilidade acresceria se assumisse a função de libertador de recursos para reduzir a probabilidade do risco, porque o risco aqui é muito alto, e se não faz investimento na economia, o risco fica mais alto, e se fizer investimento na economia, vai ser um gestor mais responsável ainda? Acredito que sim. No fundo... Mas tem estado a fazer isso, hein? Temos estado a fazer. Investe na economia? Nós estamos. Ah, ok. Muito obrigado. Mais duas intervenções. Eu chamo, muito boa tarde, eu chamo José Maria, sou funcionário aqui da DW. Eu quero parabenizar primeiro pela apresentação que fez, embora tenha chegado já no final. E eu queria fazer uma questão, na senda daquilo que o Nelson perguntou, nos investimentos que a ENSA faz sobre a economia. No passado, A gente, hoje em dia, se passar pela cidade, conseguimos ver muitos edifícios que são propriedades da ENSA. Eu gostaria de saber se, nos tempos atuais, se a ENSA ainda pensa fazer investimentos desse gênero, né, no âmbito da construção de edifícios, como fazia no passado. Muito obrigado, é tudo. Claro que sim. Só para dizer que o que a ENSA está a fazer? Está a reabilitar os edifícios que tinha, que nós sabemos que estão quase todos degradados. E eu posso também afirmar que temos um investimento nesse edifício que anda, que está ali na marginal, junto ao BPC. Também temos aí qualquer coisa nossa naquele grande prédio. E não só, e outros mais, a nível da Angola toda. Porque o investimento não é só feito em termos de edifícios de arrendamento. Em termos estruturais, a própria companhia seguradora está a construir sedes em todas as províncias de raiz. Se forem ver, a ENSA está representada a nível de todo o país. Se não me engano, é a única seguradora que encontramos representada, cabendo com o do Mar Oeste. Agora sou eu. Sim. Ok, obrigada. Olha, parabéns à DW pelos convites que eu tenho estado sempre a receber. Eu sigo-vos pela net. Vocês são impecáveis. Parabéns também pela intervenção. Por favor, sobre seguros de acidente. Falou do caso de e para o serviço. Queria confirmar convosco o caso de emissão de serviço, devidamente autorizado. O trabalhador é autorizado, vai à emissão de serviço e lá vai, por exemplo, ter problemas relacionados com doença crónica. Vai lidar a crise naquele momento, emissão de serviço. Como é que fica este caso? Outro aspecto, nós temos assim dificuldades com seguro de voz. Quer dizer, o professorado, os palestrantes, as pessoas que vivem, que têm a voz como seu instrumento de trabalho. Cantores. Quer dizer, como é que e fica? E depois, se tivesse um bocadinho de tempo para me explicar aquela questão da fronteira do Okavango, que exatamente, se, exatamente para poder entender. Obrigada. A primeira questão é se tiver em emissão de serviço, se qual seguro que nesse momento haveria de ativar, se o dia acidente de trabalho ou se é o saúde. Normalmente para esses casos em que a entidade patronal confirme que o trabalhador está em emissão de serviço em alguma fora do território nacional, nós ativamos o seguro de saúde. No território nacional? Agora, no território nacional, já normalmente ativa-se logo o seguro de saúde, que é uma situação de emergência, a pessoa está ali para ser acudida imediatamente. E depois é que faz a análise posterior, se vamos enquadrar, ou seja, passar a transferência de responsabilidade para o seguro de acidente de trabalho ou se mantém no saúde. Mas normalmente os casos que nós temos tido mais são no exterior do país. A pessoa vai para uma formação, vai fazer qualquer situação e lá sente-se mal. Então, ele ativa o número que está no verso do cartão, porque a pessoa não saiu daqui com intenção de fazer consulta no exterior, mas sim a emissão de serviço, ele ativa a SOS Internacional, que é o número que está no verso do cartão, e todos os utentes do cartão têm esse número, e ativam a SOS. Logo, nós, ENSA, somos ativados e então fizemos a cobertura dos custos do tratamento. Isso é lá fora. A nível nacional, seguro abrange todo o território nacional. Quer dizer, o seguro acidente de trabalho é válido cabendo com ele no Mar Oeste, neste caso, porque o trabalhador, agora, o que tem que estar associado é a atividade. Eu não vou ser, não sou um técnico de informática que vou ter um acidente como eletricista. Não pode ser, isso aí tem que se dizer. Se eu sou multifacético, na folha de salário, tem que se dizer: João Antônio ganha X, e qual é a atividade? Faz isto, aquilo, aquilo, aquilo. Como queremos saber? altura, na altura do acidente, vamos relacionar a atividade com o acidente, com o que ocorreu. É. Se, com a doença. Sim, com a doença. Se não é músico que canta e cantou... Eu estou a dar esse exemplo porque a música é meu passatempo fora do estúdio. Eu uso também a minha voz para brincar um bocadinho, por isso eu dei esse exemplo. O caso específico é função de funcionário público com doença crónica. A crise deu-lhe exatamente emissão de serviço. Nunca tinha tido, mas deu-lhe a crise naquele momento ali, emissão de serviço. Diabetes. Isso é crónico. Como é que isto fica? Era questão de pré-existência, né? Se for a integração nacional, sim. E o trabalhador sofrer de diabetes, não é? Sim. No entanto, vamos então analisar desde quando é que este trabalhador tem esta situação e se recai nas pré-existências ou se o trabalhador está coberto. Porque podemos dizer o seguinte, ele pode ter uma doença crônica, mas desde que passado 2 anos não apresente qualquer sintoma dessa doença e já esteja no seguro, então o seguro passa a ser coberto. Carece de uma análise. Porque a semelhança dos diabéticos, temos os hipertensos. Eles fazem o seguro. Sabemos que a hipertensão é uma doença crônica. Mas se ele entra para o seguro e tenha estado no seguro há 2 anos e não tenha manifestações dessas doenças, quer dizer, consiga controlar esta situação, depois de 2 anos o seguro passa a ser coberto. Ok. Isso. Aí para a questão de seguro de voz, meu filho Valério, e aquela questão do Ocavango, aquele exemplo que deu. Está-se a dizer da clínica que está Fronteira. Na fronteira, sim. Essa clínica funciona como qualquer uma outra da rede. Só que a diferença é que vem de com bilhete de identidade, ele vai com o passaporte e o cartão. Da rede clínica em Angola. É como se tivesse aí uma Sagrada Esperança ou um Alvalade. Só vai apresentar a documentação, né, de identificação e o cartão de saúde. Só que lá só vai apresentar o passaporte, está, não é? Para poder passar a fronteira, e o cartão de saúde. Eles atendem como se tivesse qualquer outra clínica da rede. Relativamente à questão do seguro de voz, para quem dá aulas e quem canta, que utiliza a voz como instrumento de trabalho, é engraçado que nós nunca recebemos nenhum pedido específico para esse tipo de produto, porque digo que a nível internacional há seguro dos cantores, da voz, seguro de acidentes pessoais, que é de pronto, Ronaldo e outros, quer dizer, há seguro de tudo. É só uma questão de se propor, porque quem faz o uso, o instrumento é a voz, claro que tem que ter esse seguro. Quem é o próprio professor, se dizem, eu não vejo como enquadrar, né? Porque ele é professor, em caso de perder a voz, não dá aulas, mas faz outra coisa, porque ó, agora o músico, não, ele deixa de girar. Algo porque é a voz dele que é o instrumento dele de trabalho. Mas isso é uma questão de se propor. Sim. É, o nosso mercado, cada ano que passa, é mais aberto e a exigência é outra. Se calhar é uma questão da ESA também preparar esse pacote para caso venha na cidade. Sim, o cliente propõe, nós enviamos para a nossa direção. Não, mas nós vamos tomar toma nota que vamos levar, porque são coisas que não são normais no nosso mercado, porque vamos dizer que o seguro também depende da cultura de cada povo. Depende da cultura de cada povo. E quando as pessoas vão indo buscar, isso é uma necessidade, que nós soubemos que, afinal de contas, já existe. Mas como pouca gente manifesta-se, fica por ali ainda. Mas temos que preparar o pacote, fica já ali tudo, um dia só acionar. Porque quando se tem um supermercado, devemos estar precavidos. Porque eu tenho que vender isto, um leque, tenho que ter 200 opções. Epá, se me pedirem isso, que mais na Europa, eu já tenho preparado. Não é cultura, mas a tendência é desenvolvimento. Só é subir, nunca vamos dizer que nunca vamos atingir também patamares. Então vamos preparar isso, sim. Anota que a gente vai levar essa preocupação à nossa área técnica. Levar sim. Seu teatro. É. Seu teatro. Cara aí. Essa é a minha coisa. A minha questão é simples. Certa vez fui fazer uma consulta e na altura em que fui à farmácia, lá da clínica, não havia um medicamento que não tinha sido prescrito. Fui a umas outras tantas farmácias naquele dia e não havia também um medicamento. 48 horas depois, voltei a procurar o medicamento, encontrei-o numa farmácia, mas disseram que a receita já tinha prescrito. Tinha que voltar à clínica para que passassem uma nova receita, porque o prazo que a ENSA dá para o levantamento... Muito antes, eram 3 dias, né? Agora já não. Agora quanto tempo é? Estamos por aí. 15 dias ou 30 dias. Eu não tenho assim muito em mente aqui neste momento. Que já se alterou no âmbito da advance care. São alterações que estão a ser feitas agora. Mas nesse contexto também tem uma outra opção. Quer dizer, em vez de ter um transtorno, voltar na clínica para ver uma receita mais recente, podia recorrer ao reembolso dos valores. Desde que tenha se comprovado que fez uma consulta na rede clínica convencionada pela ENSA e no entanto a receita tenha ultrapassado, podia comprar e solicitar o reembolso dos valores. Mas as faturas que eu tenho assim ainda valem? Não, é que nesse caso teria que analisar a receita. A questão é que se calhar houve aí um gato na informação. Nunca ninguém passou essa informação. Chegávamos à farmácia e falavam dessas questões, então a gente pagava e ficava assim. Tem que citar o reembolso, desde que seja entre no prazo de 15 dias ou 30 dias. E também tem uma outra coisa que não é menos importante. Sempre que detectarem alguma deficiência, um mau tratamento, nossos prestadores, sim, por favor, notifiquem. Sim. Notifiquem aqui a área correspondente para estar em sintonia conosco, porque se nós não nos manifestarmos perante o mau atendimento dos nossos prestadores, a ENSA também não consegue fazer nada, porque nós não vemos. Nós confiamos naquilo que é melhor, porque há pessoas que dizem que vossas clínicas, vossas farmácias, nós não temos clínicas nem farmácias. Tomara que Sagrada Esperança fosse nosso hospital, né? Claro. Não é. É um prestador de serviço. Quando vem dizer que aquele prestador, os prestadores de serviço não têm qualidade, nós perguntamos, estamos em Angola, no Cabinho do Cunê, no Mário Leste, indique-nos só, não sei mais em que parte do território nacional, que tem uma grande clínica que o atendimento é igual da África do Sul, dos Estados Unidos ou onde. É o que nós temos de bom, é o melhor que nós temos. Então, o que nós temos que fazer e exigir que essas entidades também melhorem suas prestações de serviço. É só. E como é que melhora? Com as reclamações dos clientes. Porque vocês lá não reclamando, ninguém vos ouve. Mas tem que reclamar a ENSA, porque a ENSA contratou. Cabe a ENSA exigir que as situações que têm ocorrido são essas, que nos são reportadas. Nós temos uma área própria, que é a área de prestadores, que trata dessas questões pontuais. Eles vão mesmo na clínica, vão na farmácia tal e discutem. Por isso é que eu digo que melhorou muito. Também no âmbito dessa advance care, melhorou. Porque eles estão a se fazer presente mesmo lá. Várias coisas estão... É um processo para melhorar. Para fechar, temos duas intervenções. É só o que fechar. Mas como não tem a voz do Tiago... Primeiro, agradecer exatamente pela apresentação, né? Mas a minha questão vai na questão de entender a ENSA como uma entidade pública, né? Exatamente, normalmente as entidades públicas beneficiam de parte no orçamento do Estado, yeah? Então queria saber a contraparte do governo nessa parceria e se isso de fato satisfaz a ENSA para conseguir exatamente prestar serviço à comunidade. Muito bem. Eu digo que, felizmente, nós não dependemos do Orçamento Geral do Estado. Nós contribuímos. Nós somos parceiros do Estado, como nós fizemos parte, somos um núcleo do Ministério das Finanças. A ENSA arrecada os seus rendimentos, tem fontes de receitas e contribuímos para o Orçamento de Estado. Nós somos uma unidade autônoma, no fundo. Não, não, não, não, não, não. Recebemos, é, gerimos é o dinheiro dos nossos clientes, que é o vosso. É tal que Chiquila que eu disse. O que faz o seguro, a nossa existência, é a vossa existência. Sem vós, nós não existimos. Porque o nosso produto é o risco. Nós vendemos o risco. É para essa coisa de termos também propriedades, isso é uma outra coisa à parte. Mas toda a companhia, o pacto social de qualquer companhia seguradora, no nosso caso, particularmente, é vender o risco. Calma-se, não é só vender, ajudar, prevenir o risco. A questão do público aqui, talvez é importante explicar, é no sentido de que o que a ENSA faz é uma responsabilidade do Estado. O Estado deve, digamos, velar por essa questão, mas os privados estão a fazer algo que o Estado podia fazer, mas isso é uma atividade que dá, lucrativa, até dá dinheiro. O Estado não faz negócio, claro. Então, não é o Estado que vai fazer esse papel que a ENSA está a fazer. Portanto, essa contribuição que a ENSA faz para aumentar os valores do Orçamento Geral do Estado, podia ser o Estado, mas não faz. Por isso ela é pública, porque satisfaz fins públicos, não é isso? Não, mas só acrescendo ainda por cima disso, era saber se de parte da ESA, né, se talvez seria uma mais-valia, uma forma talvez de poder até acudir pessoas menos favorecidas, se por exemplo o orçamento do Estado pudesse ajudar com alguma coisa, né, em função da ESA ficar totalmente dependente só das contribuições. Porque há comunidades que talvez necessitam de ter esse privilégio, mas porque não tem, né? Mas como o Estado também está ali para olhar para os mais carentes, se talvez houvesse uma contribuição do próprio Estado para... Será que não seria talvez uma mais-valia, né, para talvez chegar para as pessoas menos favorecidas? Mas os hospitais públicos estão ali eu só queria explicar aqui uma coisa, ainda bem que o doutor já falou. Yeah. Nós, quando falamos de seguro-saúde, falamos da ENSA, temos que saber separar aqui dois aspectos. O Estado tem responsabilidades, os serviços públicos, hospitais públicos, isso é responsabilidade diretamente do Estado. O que a ENSA tem é um negócio. A ENSA é uma entidade pública que, se não vender bem o que tem, acaba. Quer dizer, a ENSA é uma entidade pública que depende dos seus produtos. É só isso. Nós, quando alguém nos diz como é que a ENSA, uma empresa pública, vende o seguro desta forma, ou daquela. Epá. Nós entendemos que é um produto que tem da adesão, vai para quem quer, porque se for para fazer para o povo, temos ali o Hospital Maria Pia, temos não sei o que. Esses serviços existem, porque o serviço de saúde é serviço básico, que é isso que temos. Mas isso aqui é um negócio à parte, por isso é que temos, trabalhamos com privado, dali. Minha voz também é... Igual o diabo. Boa tarde, eu sou o Gilberto. Acho que sou. Obrigado pela vossa presença. A minha questão é única e simples. Para quando o regresso da Bridges no vosso pacote? Bom, já se aventou a hipótese de ter regressado ano passado e até a data presente. Estão a trabalhar nesse sentido. Porque, a verdade seja dita, foi das clínicas que, em termos de atendimento, são muito profissionais e aquilo que aconteceu com o colega na Cligest raramente acontece. Eles primam muito pela saúde de quem vai para lá. Você pode estar mal, primeira coisa é atendem, depois é que vem a identificação e por aí fora. E gostaríamos muito que voltasse. Não, mas está-se trabalhando nesse sentido, acredito que este ano é desenvolvido. Ok. Prontos, obrigado a todos. Obrigado ao senhor Feliciano pelo debate, a senhora Teresa, o senhor Humberto, muito obrigado pela vossa presença. Agradecer também a todos os colegas, todos os participantes pela presença. E retirar o convite de participarem nos próximos debates, vamos chegar a tempo, sermos assíduos, porque esse é um espaço não só de informação, mas também de absorvermos conhecimento, partilharmos relações de amizades, de parceria com as pessoas que cá se fazem presentes. E obrigado a todos mais uma vez. Bom final de semana. E terminamos aqui o nosso espaço de debate da sexta-feira. Até a próxima semana.